peito da pinga do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina é pra acabar com o pique do Goiás, é pra roer todo o queijo de Minas, é pra viver toda a pinga do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina, essa paixão é quente, parece até Cuiabá. Eu faço igual criança e tá conhecendo o mar. Tô feliz demais da conta, agora vejo desconto. As dores que já sofreu é fogo na gasolina. O amor dessa menina em mim bateu, valeu. É pra acabar com o pique do Goiás, é pra roer todo o queijo de Minas, é pra beber toda a pinga do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina é pra acabar com o pique do Goiás, é pra roer todo o queijo de Minas, é pra beber toda a pinga do Brasil. A paixão que eu sinto nessa menina. Aí, Vinicinho, deixa essa bateria aí, menino. Alô, meu povo do Brasil, quem gosta daquela viola? Abraço a todos vocês. Tchê, tchê, tchê, paixão!